quem não se entregava em matéria de amor. Hoje em dia sofre atormentada, a paixão te pegou e queria ser vacinada no amar, que dessa água não bebia. Se afogou nesse mar. Disse um dia que desconfio ser de pedra o meu coração. Ironia, com tamanha certeza, e jurava com fé. Se jeito que amor de malandro é na sola do pé. Ontem zombava do amor e hoje ele ri de você. O cupido não lhe perdoou e feriu pra valer. Feriu pra valer.